Entendi, vou criar uma música que fala sobre o amor e o futuro de um casal, com ênfase na ideia de construir uma casa e uma vida juntos, e como esses sentimentos de amor e carinho são essenciais. Vou criar uma letra pra você. Hashtag. Na luz do amanhecer, te vejo ao meu lado. Cada sonho teu é um sonho meu, lado a lado. Planos se desenham, a casa é um conto de paredes que abraçam um futuro pronto. Com amor e carinho construímos nossa história. Nessa jornada juntos, cada dia uma vitória. A saudade se dissolve, pois o futuro é agora. Vamos viver o nosso sonho, cada dia, cada hora. Os alicerces são fortes, feitos de nossos sorrisos. O teto é de promessas e de eternos improvisos. A casa será nosso lar, um refúgio, um abrigo, onde o amor é a chave e o carinho é o amigo. Com amor e carinho construímos nossa história. Nessa jornada juntos, cada dia é uma vitória. A saudade se dissolve, pois o futuro é agora. Vamos viver o nosso sonho, cada dia, cada hora. E se algum dia a saudade bater, lembramos que juntos podemos vencer. O amor que plantamos florescerá, e o futuro que sonhamos real será. Com amor e carinho construímos nossa história. Nessa jornada juntos, cada dia é uma vitória. A saudade se dissolve, pois o futuro é agora. Vamos viver o nosso sonho, cada dia, cada hora. Nosso amor é a base, a casa é a expressão. O futuro é o livro, e juntos escrevemos a canção. Com amor e carinho, nosso caminho se alinha. Na construção do nosso lar, onde a vida se ilumina. Espero que essa letra capture o espírito que você está imaginando. Se precisar de alguma alteração ou adicionar algo mais, é só me avisar. Com amor e carinho construímos nossa história. Nessa jornada juntos, cada dia é uma vitória. A saudade se dissolve, pois o futuro é agora. Vamos viver o nosso sonho, cada dia, cada hora. Se algum dia a saudade bater, lembramos que juntos podemos vencer. O amor que plantamos florescerá, e o futuro que sonhamos real será.